alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Quantos malvados me seguiram, tropeçarão e caíram. Me alegrarei no Deus da minha. Me deu casa, me deu água, me deu pão e me fez sorrir de novo, me fez parte do seu povo. Eu me alegro em Deus, a minha salvação. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Me alegrarei. Me alegrarei.